Yo. Tá ligado, né, sai? Leva pro beco, catuque e machuca. Joga puta na garupa. Nós leva pro beco, catuque e machuca. Joga puta na garupa. Leva pro beco, catuque e machuca. Pique favelão, aí, nenê. Essa é First Set 4M, neguinho. Peita pra tu ver. DJ Nenê e DJ R7. O nenê, 4M. Yeah, yeah, yeah. Foi 7, ó.